aqueles que tiver a cabeça para pensar, que pense, zóio para que serve para enxergar, né? Muitos vêm como cobrador kármico para poder incitar a humanidade. Outros vêm como curador da humanidade, ensinar a cura, ensinar. Aí chega o povo e fala assim: não tem nem o que curar, sou muito bom em são. É a primeira doença, aquele que acha que não tem doença. É o primeiro doente. Quando desencarna, chega lá do outro lado e fala: mas eu era bom, não tenho nada de doença. A primeira doença é a arrogância. Mas muito mais que isso, filho. No meu trabalho, multiplicou muito. Depois que eu consegui salvar muita gente, só com essas poucas palavras. Num português mais fala, mais falado, que eu queria falar mais bonito. Mas se eu falasse mais bonito, eu ia falar só pro rico, não ia falar pro pobre. É. Então eu gosto de trabalhar do jeito que eu quero. O dia que eu querer ser doutor, eu vou ser doutor. Mas hoje deixa eu ser preto velho. Oh. Né, filho? Claro que sim. Mas é no meio do lodo que brota lotos, não é, filho? Olha. É no meio da podridão. Eu gosto muito da linhagem de Deixo do Lodo por causa disso. Uhum. É no meio do lodo que cresce a paciência e o perfume da mais cheirosa flor. E assim é muito Exu instrutor. É através da atitude que você vai saber a santidade da entidade encarnada ou desencarnada. Filho, a verdade está em todos. É arrogância achar que só tem vida aqui. Então é arrogância achar que dentro da pequena Umbanda tem só espírito aqui. Tem muitos que não são daqui, filho. Às vezes você vê um preto velho quietinho naquele cantinho ali, emboladinho, que ninguém vai nem tomar parte dele com ele, porque ele não fala. Pois aquele ali não é desse órgão. Tem muitos Exus, você sabe a quem que eu estou me referindo, que não é nem desse mundo, mas vem da comunicação aqui. Mas é legítimo, cada um pensa o que quiser. Quero ver nego velho arriar seu cavalo balancear. Quero ver nego velho arriar seu cavalo balancear. O galo bateu asa e cantou na hora que nego velho subiu. Sabe, Deus, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Essa é a essência grande que tem. Está iluminando nosso zóio hoje, filho? Que assim seja, avô. Quer dizer que hoje você não está na caixinha? Graças a Deus, avô. Deus não salve vocês, meus filhos? Salve. Honrado seja Deus, graças a Deus. Colocou um pé de lírio aqui. Eu ou eu que estou cego, filho? É lírio não, é o da outra qualidade de lírio, né, filho? É. Mas tudo é um lírio. É. Fale, meu filho. Qual que é a importância da flor na vida das pessoas, avô? Renascimento. O entendimento que toda flor é perene. Todas as folhas caem. Tudo que cai, ela tem o tempo dela. E o tempo do florescer de cada um, ela floresce para as pessoas. E depois ela vai mirrando. Volta para dentro da terra. E no tempo certo ela volta de novo. Vocês chamam esse ciclo de reencarnação. Mas é um mistério, né, filho? Graças a Deus. Vovô, quais são os mistérios que nos são permitidos adentrar e quais são os mistérios que não nos são permitidos adentrar? Eita, pergunta difícil. O mistério que você está permitido adentrar. Conhecer Deus. Esse está permitido de conhecer Deus, esse está permitido de adentrar. Todo mundo pode adentrar no Deus, mas não é todo mundo que consegue adentrar no Deus. Porque primeiro você precisa deixar Deus adentrar dentro de você. Aí você vai entender. Esse é um grande mistério. Mistério que você está permitido adentrar e seguir os ensinamentos do Cristo. Que é amar a Deus sobre todas as coisas, é a ti mesmo, e ao seu irmão como a ti mesmo, E mesmo se o seu irmão for diferente de você. Porque hoje eu tenho visto, filho, muitos filhos só amam o irmão se o irmão for igual a ele. Então, mesmo se for da mesma religião, ele ama com uma paixão de dar presente, disso, daquilo. Mas se for uma crença diferente, filho, vocês que são da crença do sincretismo, vocês são odiados. Que vocês, os povos vêm até falando nas literaturas, falando que é pecado sincretismo. Mas é um mistério. E o sincretismo é um mistério que você tem, pode adentrar. Porque você chega em Deus, tomei por ele. Deus está em todas as coisas. O segredo é saber se você está com Deus dentro de você para você chegar dentro dele. É um segredo. É um mistério. Mas as coisas de Deus são tão fáceis, né, filho? E o mistério de Deus é você passar por essa vida terrena, filho, usando aqueles três pontos que eu sempre falo para você. Se baseando. Você está usando o negócio de três pernas aí, não está, filho? Sim, sim, eu vou. Eu vou começar a andar com três bengalas para poder lembrar o povo disso também. Pois as três bengalinhas. Uma pessoa tem que se basear na fé, no amor e no trabalho. São as três coisas. Que é um mistério para você se manter na força de conexão com Deus. Se fosse para os lados do Ventania, a Ventania ia falar que as três coisas que seguram um homem é a sabedoria, a força e a beleza. Já eu falo que o que segura um homem é a fé, o trabalho e o amor. Ah, Deus, vovô. Não é, filho? Vovô, é legítimo uma pessoa não acreditar em Deus? É. Eu prefiro que não acredite em Deus e não faz mal para ninguém do que falar que acredita em Deus e fazer mal para os outros. Porque na hora do desespero a pessoa vai falar, ai meu Deus, mesmo não acreditar em Deus. Porque Deus está no centro do universo, o Criador de todas as coisas, que nós deve toda a nossa existência. Ele não está preocupado se você crê nele ou não, filho. Se você, se é certo, se é errado, você foi criado do mesmo jeito. Porque ele não foi lá desenhar você. Um risco com tinta de nanquim, como vocês falam. Vocês não são pintadinhos por Deus. Deus estrala o dedo e fala, se faz a vida. E quando você faz um pedido para Deus, e Deus te atende... Não é aquele Deus lá no meio do universo que está atendendo, é o Deus que está aqui dentro. Porque filho de Deus, filho de peixe, peixinho, filho de Deus, Deusinho, você tem o Deusinho aqui dentro. Se você pedir para esse Deus que está aqui dentro, Deus que está aqui dentro vai pedir para o Deus que é vizinho dele, que vai pedir para o Deus que é vizinho dele, que vai pedir para Deus que é vizinho dele, até chegar no Deus Criador. Que aí os outros mais sabidos vão chamar esses Deus que é vizinho dele de outros nomes. Uns vai chamar de anjo, arcanjo, outros vai chamar de ascensionado, outros vai chamar até de Cristo. Mas eu vou chamar de vizinho dele. Até um ser, filho. Você é um Deus vizinho dele. Vocês são tudo Deus vizinho dele. Porque é tudo feito em imagem e semelhança, não é, filho? É. Mas não é porque tem braço, perna. E é tudo igual que a imagem e semelhança. Que tem uns povos de outras terras e de outros mundos que não é a imagem e semelhança, mas é a imagem e semelhança aqui dentro. É nisso que Deus se refere, que é feito na imagem, na semelhança dele. Que é de arrogância do ser humano quando fala que Deus fez a imagem e semelhança. Quem escreveu isso com um ego, viu, filho? Aí nós somos feitos com a imagem e semelhança de Deus. Deus tem muito defeito, enfim. Nasceu com problema de saúde, com problema de ego. Nós não somos espelho de Deus. Nós somos espelho de Deus quando nós queremos se espelhar em Deus. Aí é um mistério. Vovô, é legítimo uma pessoa rebater com ódio uma intolerância religiosa, mesmo sendo da Umbanda? O ódio, ele é plantado em qualquer religião. Porque o ódio já nasce com o ser humano. O ser humano, ele tem dois lados. O bonzinho... E o marzinho. Tem um grilo que fala do lado de cá e um grilo que fala do lado de cá. Quando convém, ele é bom. Muitas vezes, quando convém, ele não é bom. Às vezes, ele é o cordeiro. Às vezes, ele é o lobo. Então, muitas pessoas, quando escutam um não, quando ele não é igual a ele, aí sim ele vai ser contrariado e vai entrar nas fofocais, nas brigueiras, tudo isso. Mas eu vou lhe dar um exemplo, seu Gerson. Dentro da terreira, muitas vezes, o guia do chefe está vendo a bagunça acontecer do lado. Está vendo a desavença e sentindo até as desavenças entre os filhos. Mas o guia mesmo permite isso. O crescimento deles. E até mesmo em outros centros, outras religiões, outras, que vocês falam tudo que é umbandista, mas cada um vira a panela para o seu lado, né, filho? É. Se eu falo bota açúcar nisso, o outro fala não bota açúcar naquilo, filho, se aqui na sua terreira você quiser pintar o xalá de preto e fizer com fé, faça do seu jeito. Faça cada um na sua fé. Isso é jeito, não vai pintar o xalá de preto, enfim. Mas eu estou falando para você. Tem muita gente que... Porque não tem papagaio e fala. É. E o papel ainda mais. O papel você escreve e fica escrito. Tem muitas palavras erradas escritas até na própria Bíblia, que foi escrito, eu vou escrever isso, parece que a mão bobeia. E começa a escrever coisa até que não tinha que escrever. E assim foi feita a Bíblia, meu filho. Vocês não pensam que tudo que está escrito lá foi escrito pela inspiração de Deus, não. Muitas coisas foi por inspiração e vontade do homem, por conveniência do homem. Então, muitas coisas dentro dos terreiros, entre os terreiros, é feito por conveniência deles mesmos. Então, não vale a pena para atacar a pedra na casa do outro, porque a outra pedra pode voltar e cair no seu telhado, pode ser de vidro. Claro. Não é, filho? Sim, sim, eu vou. Vovô, o senhor acha legítimo as pessoas não acreditarem que existe extraterrestre? Filho, se quer acreditar que não acreditar, Jesus veio de onde? Do centro da terra? É, realmente. Fala pra eu, o que é extraterrestre? O que você entende por isso? Aqueles espíritos que nascem em outros planetas. Quer dizer que vocês brotaram feito feijão nessa terra. Vocês brotaram feito feijão, é só nesse mundo que tem vida. E Jesus é o Deus criador, porque ele se fez em carne. No meio desses bilhão de estrelinhas que tem nesse mundo todo, do lado de lá não tem vida não, é só aqui, nesse plano aqui. E qualquer um que vier de lá e fala, mas tem um Cristo lá também. Não, então nós vamos crucificar ele. Que é o nosso que é o verdadeiro. Filho, a verdade está em todos. É arrogância achar que só tem vida aqui. Então é arrogância achar que dentro da pequena Umbanda tem só espírito aqui. Tem muitos que não são daqui, filho. Às vezes você vê um preto velho quietinho naquele cantinho ali, emboladinho, que ninguém vai nem tomar parte dele com ele porque ele não fala. Pois aquele ali não é desse órgão. Tem muitos exuios, você sabe quem que eu estou me referindo, que não é nem desse mundo, mas vem da comunicação aqui. Mas é legítimo, cada um pensa o que quiser. Se você quer ficar olhando para dentro para o seu umbigo, você nasceu com umbigo para isso, né, filho? Você fica olhando para o seu umbigo, aí você não vai chegar mais nada. Além de ficar olhando só para o umbigo, bota uma tapa também. Que aí você não vê mais nada no seu mundo. Em volta. Claro, não é, filho? Sim. Se aqui é o mundo, filho, o mundo tem tudo que é banda. E aqui tem tanto defeito, filho. Se aqui é um mundo muito cheio de defeito. Tem muitos mundos por aí, olha, que não tem um terço dos defeitos que vocês têm aqui. Que eu nunca vi gente pra se odiar e amar por conveniência como tem aqui. Só ama aquilo que parece com ele. Eu quero ver amar aquele que é diferente dele. Eu quero ver aquele irmão, amar o irmão que não é da mesma fé, da mesma raça, que não come o mesmo tipo de comida. Eu quero ver um rapadura chegar aqui e dar um abraço no preto velho e pedir a benção. Antes de me chamar de demônio. Não é, filho? Não, vontade de imunizar todo mundo. Se hoje vocês aqui demonizam o vizinho, imagina se vocês não vão demonizar quem vier do lado de fora. Eu estou mentindo, filho? Não, senhor. Então é mais fácil fingir que não tem? Então vamos fingir que não tem. Vamos botar tapa todo mundo e olhar só para o umbigo, filho. Que aí vocês vão se cobrem dentro de uma rede e vão olhar só para baixo. Que aí o Deus está tão longe que você não vai nem enxergar. Olha só para baixo. Ô, vô. Hein? Às vezes a gente se pergunta assim, como é que pode um ser de um planeta regenerado, de um planeta feliz, ter o trabalho de sair de lá e vir ajudar a gente aqui na Terra? Por que é que eles fazem isso? Para ver se vocês ficam regenerados e felizes. Não é, filho? Sim. E te digo mais, às vezes um orbe que é regenerado e feliz, tem umas raças lá que não... Tem uns povos meio errados lá. Que faz as coisinhas erradas, que não está mais na mesma vibração que o povo de lá. Aí o que que faz? Cata uma barca e manda eles para cá. O que é ruim para lá é muito evoluído para cá. Eles são exilados aqui. E o que era ruim lá, aqui vocês são capazes até de chamar de Deus. Muitos vêm como exploradores. Mas muitos vêm como ensinador. Muitos são encarnados aqui com a proposição de chegar e alavancar vocês. Vêm encarnados para ensinar os passos, para dar o caminho das pedras. E uns vêm para cá como limpador, que vocês chamam de laranja, né, filho? Para incitar vocês a fazer a limpeza entre vocês mesmos. Vovô, fala um pouco mais desses espíritos ou extraterrestres laranjas e como eles agem, vovô. Eu não estou falando que a cor dele é laranja. Também não vou falar que a cor dele é verde, que o povo gosta de botar cor nos olhos. Eles são, alguns deles são usados para poder você expressar um grupo. Liderar um grupo para fazer uma limpeza de guerra. Todo mundo passou a seguir ele, porque todo mundo tinha o mesmo karma junto e vai pagar um karma junto para depois ser feita a limpeza. E muitos, eu não vou dar nome, porque se der nome, meu filho, você está vendo essa casa aqui? É de vidro, não é? É sim. Você vai ver as pedradas. Oi. Vai vir de tudo que é lado. Eu não pode falar nome. Aqueles que tiverem a cabeça para pensar, que pensem, zóio para que serve para enxergar, né? Muitos vêm como cobrador kármico para poder incitar a humanidade. Outros vêm como curador da humanidade, ensinar a cura. Ensinar. Aí chega o povo e fala assim: não tem nem o que curar, eu sou muito bom e são. É a primeira doença, aquele que já acha que não tem doença. É o primeiro doente. Quando desencarna, chega lá do outro lado e fala, mas eu era bom, não tenho nada de doença. A primeira doença é a arrogância. Sua doença está na arma? Sua doença não está no corpo? É isso que esses povos de lá de fora vêm ensinar. Então a grande espera hoje, filho, é que eles, se aparecer um aqui e falar, oi, eu sou Cristo, vocês vão crucificar. Se o moço vier, você sabe que o apóstolo Paulo está encarnado, né, filho? Olha. Se você vier falar que eu sou. E está no Brasil, meu filho. Opa! Se vier e falar eu sou apóstolo Paulo, vocês vão tacar pedra. Se vier um falar eu sou o Jesus, vocês vão tacar pedra. Olha. Ninguém acredita. Daniel não fala eu sou. É agir. É através da atitude que você vai saber a santidade. Da entidade encarnada ou desencarnada. É na esperteza que você vai saber numa terreira qual é que está encarnado, qual é que não está encarnado. É por isso que é colocado todo tipo de médium, mas é colocado também todo tipo de gente para olhar em volta. As minhas águias, as minhas corujas que enxergam certeiramente no meio de um trabalho de noite. E saber onde é que tem quiumba, onde não tem quiumba e onde é que tem que mandar essas quiumbas. Você viu que você me enrola, mas eu te enrolo você também. Ei, você, graças a Deus. Hoje você me pergunta uma coisa, eu te respondo, mas eu falo o que eu quero falar também. Graças a Deus. Ué, ô, pai Joaquim. Hein? O senhor falou que tem o extraterrestre ensinador e o destruidor. Como que a gente sabe pra... Como que a gente faz pra saber qual é qual na hora que escutar um conselho? Passa pelos três crivos. Uhum. E você sabe quais são os três crivos, porque eu sei que você é filosófico. Quais são os três crivos, filho? Primeiro, saber se faz sentido o que fala. Segundo, sentir no seu coração. Depois, saber se aquilo for aplicável, vai fazer bem para você e pro pessoal à sua volta. Da vontade, da necessidade, né, filho? Ah. E da verdade. Oh. Não é? Sim. Passa pelos três crivos. Para mim, tudo é de três. Se você tem que usar de inteligência para saber se aquilo é bom ou ruim. E tem muita gente que vai feito cordeiro, seguindo até os negativos e não enxerga, viu, filho? O fato de ter todos os sentidos desenvolvidos, às vezes um sentido fica cego, que é o da inteligência. Tá vendo que o bicho é um dragão e tá indo atrás do dragão. É por isso que o Ventania falou, eu quero trabalhar dentro dessa linha de Umbanda que vocês têm, mas eu quero trabalhar no mais humilhado de todas as linhas. Eu quero ser apedrejado, xingado, cuspido. Aí ele veio assim. Por isso que ele falou, eu quero ser o mais humilhado. Porque se eu chegar aqui e falar, eu sou instrutor, o povo vai falar, oi, o instrutor. Então ele veio do mais baixo. Porque o mais pisado, o mais ofendido, o mais... Vocês têm uma palavra bonita para falar? Mais humilhado. Eu não vou lembrar. Esquecido de tudo. Mas é no meio do lodo que brota lotes, não é, filho? Olha. É no meio da podridão. Eu gosto muito da linhagem de deixo do lodo por causa disso. É no meio do lodo que cresce a paciência e o perfume da mais cheirosa flor. Nossa. E assim é muito Exu instrutor. Vovô, por falar em no meio do lodo que nasce a mais bela flor... Dá um conselho para uma pessoa que nasceu pobre e está indignada por isso. E na outra vida, se ela foi rica demais e não soube aproveitar a riqueza dela, ela humilhou os outros com a riqueza dela. Filho, nessa vida, a pobreza não é sinal de valor e nem a riqueza, mas sim o que você leva daqui. Porque dentro do caixão não tem gaveta. O rico... Que a única coisa que compara o seu estudo de dentro, vocês são... tudo caveira por dentro. Se você tirar todas as... tudo é igual. Todo mundo é igual. Quando foi embora, foi rico, foi pobre. A única diferença é que um vai ter a tumba mais bonita e o outro vai estar com um pouco de carne jogado em cima para apodrecer mais rápido ou um pouco mais de terra numa cova rasa. Mas o espírito vai o mesmo, filho. O espírito é o mesmo. O espírito vai voltar para o mesmo lugar. Então, ser pobre, ser rico nessa vida, muitas vezes é compensação. E tem muito rico que vem nessa vida, mas vem com uma chaga também, filho. O pobre, o apóstolo Paulo, tinha uma chaga no corpo dele, tinha uma trave no corpo dele, você sabe disso. Olha. O próprio, você chama de São Lázaro, ele tinha as feridas dele, São Roque tinha as feridas dele. Todo mundo, o santo estigmata, sai, nasce com as feridas. Quem é aquele curador que não nasce com uma ferida para ser curada? Não é? Sim. O senhor ainda frequenta a escola de Santo Agostinho? Mas nunca deixei e nunca vou deixar de frequentar. Para passar conhecimento. Eu vou falar uma coisa para você que eu não ia falar, mas não tem papo na língua, eu vou ter que falar. Ela fala a verdade, nem língua tem mais. Eu uso a língua do médico para poder falar. Todo médico, filho, tem uma mesa. Eu vou chamar de mesa. De entidade que trabalha com ele. Que na congruência vai conversar e botar os pontos nos i e falar, nós vamos sempre desenvolver um trabalho assim. Não existe médio que tem um preto velho que faz o bem e tem um Exu que faz o mal. Se tiver esse médio, você já sabe passar pelo crivo, sabe quem presta e quem não presta. Porque se você cata um Exu dele que não está evoluído, você vai ver que o preto velho dele vai dar uns resvalos também. Porque o médio não está evoluído. O ser humano não está evoluído. Muitas coisas têm que ser evoluídas para crescer. Me faz a pergunta de novo, que eu já encaroquei, não entendi o que ele estava falando, o que você perguntou. Se o senhor continua na escola de Santo Agostinho. Estou na escola da Santo Agostinho agora conversando com você. Olha. A mesa. A mesa já vem, faz parte da escola de Santo Agostinho. Os ensinamentos que é dado lá, é passado aqui. E o trabalho que você está fazendo, não só você, as espiritualidades todas, é transmitido para as pessoas na Santo Agostinho. Um espírito ele consegue ganhar crédito na espiritualidade quando ele consegue salvar muitas armas. Que essa é a minha função, não é, filho? Sim. Quantas armas você acha que eu já ganhei? Que eu já fiz parar? E parar para pensar e deixar de cair no sofrimento, na depressão, para valorizar mais o que tem em casa, para ter mais amor a si mesmo, mais amor a quem está do seu lado, ao entendimento do sofrimento, ao crescimento espiritual, à entrega espiritual. Quantas pessoas você acha que eu já alcancei pelo seu trabalho, meu filho? Graças a Deus. Pelo seu trabalho. E isso estava escrito onde? Já tinha sido autorizado na escola de Santo Agostinho. Louvado seja Deus, Pai Joaquim. Filho, no mundo espiritual tem tecnologia do passado e do futuro. Você escolhe a que você quiser. O médio pode ser utilizado. Tem médio de Umbanda, filho, que não aceita o trabalho de você. É, realmente. Mas é o médio, porque a espiritualidade sabe que ela tem que arrabanhar o máximo de gente para poder dar consciência. Você quer tomar um passe, filho? Aí você vai no terreiro. Mas você quer escutar uma boa palavra? Tem gente nesse país que não tem gente de boa leitura. Isso foi muito bem conversado na espiritualidade antes disso, filho. Você sabe muito bem que não é todo mundo nessa terra que é de boa leitura, filho. Não tem paciência, às vezes não tem até leitura de entendimento, não sabe nem escrevinhar o nome. Então, através da leitura, não vai conseguir se doutrinar. Então, foi falado na espiritualidade. Como é que nós vai fazer? Nós vai falar. Cabe a cada um que escutar as palavras dos guias, não a minha, mas dos guias, passar pelo crivo e saber aqui tem verdade. E plantar aquela verdade pro próximo. Sim. Porque se eu ficar dependendo de livro, eu vou enriquecer o povo tudo que escreve livro só, e aqueles que não sabem ler e escrever, e precisa escutar. É esses que nós quer alcançar, filho. Então, esse trabalho de você, de poder deixar a entidade falar, é um trabalho de caridade muito profunda, porque muita gente não tem leitura. Quanto cego, filho, cego físico, escuta nós. Tantos, filho, tantos. Que eu mesmo, na minha humildade, se fosse só um, eu já estava feliz. Porque eu já tenho um trabalho espiritual muito profundo de poder salvar muita arma que vocês chamam de purgatório, mas de limpar os irmãozinhos que vêm do umbral. Mas muito mais que isso, filho. No meu trabalho, multiplicou muito depois que eu consegui salvar muita gente, só com essas poucas palavras. Num português mais falado, que eu queria falar mais bonito. Mas se eu falasse mais bonito, eu ia falar só pro rico, não ia falar pro pobre. É. Então eu gosto de trabalhar do jeito que eu quero. O dia que eu querer ser doutor, eu vou ser doutor. Mas hoje deixa eu ser preto velho. Oh. Né, filho? Claro que sim. Pai Joaquim, muita gente ouve o diálogo acompanhado de espíritos perseguidores, espíritos que querem impetrar vinganças terríveis, como disse seu Tiriri, e o diálogo também ajuda-os a esclarecer que talvez não seja o caminho. Que mensagem o senhor tem para esses espíritos que acompanham as pessoas nas residências delas? Toda vez que você mexer com espiritualidade, vai ter espírito perto. Seja do lado bom, do lado ruim, do lado médio, do lado certo, do lado baixo, do lado esquerdo, direito. Porque a espiritualidade não tem lado. Sim. Se a doutrina for bem dada, então os espíritos em volta vão escutar. Muitas pessoas que é bissediada, quando escutar alguma entidade em volta, pode ficar na dúvida se é de luz ou se não é de luz. Mas você pode ter certeza que quando a nossa palavra firme, que eu sou muito bonzinho, mas ó, bengala dói, viu, filho? Isso aqui está doutrinando também os espíritos. Agora, existe coisa boa e coisa ruim nesse trabalho. O médico quer ser solitário e vaidoso e quer desenvolver por ele mesmo. Ele olha as imagens e fala, eu quero ser médico que nem aquele aí, ó. E começa a olhar a imagem e querer falar que nem nós. Ele está se obsediando dele mesmo. Não pode, né, avô? Mas quem sou eu que vou falar para não poder, se é ele que tem que aprender? Eu falo para a criança não come doce demais, senão você vai ficar com os dentes podres. A criança vai obedecer? Quais são as consequências, avô? Aí vocês, a pessoa começa a ficar meio antena. Mas é verdade, filho, que a pessoa não sabe mais distinguir quando é ela e quando é o que ela criou. Quando ela criou, for o tal do animismo, até bom. E quando for o tal do misticismo? Não é, filho? É. Quando for o tal do misticismo, vocês fogem desses dragões. Porque eu sei, essas pessoas ficam ensaiando dentro de casa como é que vai fazer para poder fazer bonito. Mas vocês têm inteligência para saber quando está errado. Quem tem luz no Deus no coração sabe olhar e falar, ele tem verdade. E você às vezes vai num terreiro, filho, deixa a entidade falar. E a entidade também não adivinha, não tem que ficar adivinhando nada. Se você sentiu no coração que ele tem verdade, você segue. Se você achou que não tem verdade, abençoa e sai. Não maldiçoa, não. Um dia aquele ali vai aprender. Porque a criança também precisa tombar para poder aprender. Não é? É sim, senhor, avô. Pai Joaquim, como lidar com a arrogância e a vaidade dos dirigentes espirituais quando existe? Eu acho que eu tinha que fazer essa pergunta de trás para frente. Quando é que não existe? Dirigente espiritual, filho, é eleito por Deus. E Umbanda não se aprende nas escolas. Então você pode ter instrução na Umbanda, mas a mediunidade ela vem na nascência. Ela vem na nascência. Então você, muita gente vai querer ser dirigente porque quer uma coisa chamada poder. Vai em cima do dirigente que for mais humilde, filho. Porque aquele que é, não é. Aquele que se diz, não é. Aquele que levanta, tinha que estar sentado. Porque na ponta dos pés, filho, não tá ereto. Não é porque você levanta mais, papo está mais alto, o galo quer aparecer mais alto do galinheiro. Na ponta dos dedos, você não está ereto, você não está em pé. Está se machucando, tá, né? Está se machucando. Então, muitas vezes, a vaidade, filho, os panos, as cambraias, os Richelieu, essas coisas, é coisa do médium, filho. É coisa do médium. Então, o ego, o Pai de Santo também aprende, todo dia. É aprender todo dia. Quando eu mesmo falo, eu ainda estou na escolinha de Santo Agostinho e vou ser repetente todo ano. Eu vou repetir todo ano. Então, um dia aprender e chegar onde eu tenho que chegar. E muito Pai de Santo tinha que ser. Tem Pai de Santo novinho que sabe muito mais que Pai de Santo velho. E tem muito Pai de Santo velho que não aprendeu o que o novo aprendeu. É que não é tarde da visão, filho. Visão você nasce ou não nasce. Discernimento você nasce ou não nasce com ele. Os povos da linha mais africana, que mexe com as conchinhas de leitura, tem gente que faz tudo fundamento e mata bicho e fica ano e cuida e fica nihonkó e com daquelas coisas. E no dia que ela vai ganhar o tar do decai, joga as conchinhas, joga a conchinha não responde direito. Por quê? Porque ela não tem visão. E se tem visão, muitas vezes não tem discernimento. Porque, filho, tem gente que tem dom para pintar. Tem gente que tem dom para musicar. Tem gente que tem dom para escrevinhar. Tem gente que tem dom para falar. Tem gente que tem dom para escutar e para enxergar. Não é uma escola de formação feito máquina do jeito que vocês acham. Muito pai de santo feito lá, não tem a visão que às vezes uma criança já nasce com a visão de ver espírito. Você pode tentar, todos os dias. Eu estou até hoje, estou tentando. Um dia eu chego lá. Como é que faz, Pai Joaquim, para ter uma incorporação 100% bem-sucedida? De entrega. Se entregar. Se entregar e não deixar o seu ego falar em momento nenhum. Não olhar para as roupas, para a cor das coisas que vocês veem assim de frente, que para lá na frente. Tipo bicicleta. Estou falando dos mais grandes mesmo. Carro? Não olhar para a qualidade desse que para lá na frente. Não olhar para o tamanho dos bolsos dos outros. Não olhar para nada. Olha o médio tem que olhar comigo na hora do trabalho. O médio tem que catar o chapéu do preto velho e fazer assim. Não cabe ao médio olhar. Não cabe ao médio. O médio tem que entregar. Filho. Quantas vezes que esse médio aqui, o povo que trabalha com ele, veio falar com ele e ele não sabia depois. Porque quando convém a entidade, ela abre os olhos. Quando não convém, ela não abre nem os olhos. Porque se abrir os olhos, vai enxergar, não vai, filho? Sim, senhor. Porque aqueles que falam, eu sou 100% inconsciente, é mentira. Isso foi do tempo do passado. Hoje vocês têm que aprender junto. Hoje precisa aprender junto vocês tudo. O médio e entidade. Que adianta? O médium no passado não era doutrinado. Ele deixava 100% a entidade falar. Hoje, vocês são cutucados toda hora pela ruindade. Vocês têm que ser doutrinados também. Então, não é só você que tem que escutar minhas palavras. Porque se você depender do meu cavalo, escutar depois do trabalho de vocês, ele é preguiçoso. Ele não vai escutar. Ele nem gosta de escutar coisa. Então, se você se entregar completamente, o trabalho vai ser feito. Não olha quem, filho. Só doa. E a pessoa que vem, recebe. Com sinceridade. Sem guardar nome, sem guardar, você não olhar o que a pessoa tem ou o que não tem. E você vai ver a caridade sendo feita. Sem interesse. É o desinteresse. É o segredo da boa incorporação. Vô, vamos falar uns casos que acontecem nos bastidores da Umbanda. Eita, filho, então vou lavar a roupa suja. Vai sair um cardume. O médium chega na casa da Umbanda, na frente do senhor, e diz assim: eu quero que o senhor faça uma maldade para fulano e tenha dinheiro. Eita. Como é que o senhor responde? Você está perguntando para eu? Isso aconteceu. Vamos ver como outros pretos velhos respondiam. Agora a gente vai ver como o senhor responderia se acontecesse com o senhor. A pessoa quer fazer uma maldade para a pessoa. Chega na frente do senhor e pede a maldade. Diz que tem bastante dinheiro. O senhor já vê que o terreirinho do senhor está só com... né, com a tapera está caindo. É isso. Eu não queria falar mais, não. Se a tapera está caindo e vem para fazer uma maldade, é aquele dinheiro que vai salvar. É. Eu trabalho debaixo de um pé de figueira, filho. Eu fico debaixo de um teto nenhum, se precisar. Mas eu não vou alimentar o karma dessa pessoa, não. Nada. Porque naquela hora, a pessoa, é o momento do ego dela falando. E eu já me vim de outro lado para trabalhar, para poder trazer luz para a pessoa. E eu mesmo ganhar meu crédito, se eu faço isso, eu perco meu crédito. Ai. Aí eu deixo de ser preto velho, eu viro quiumba. Estou fazendo trabalho de quiumba. Realmente. Não é, filho? Realmente. Eu tenho que crivar muito o que a pessoa me pede, filho. Fala. Tenho que crivar muito, filho. Senão, muita gente vem pedir coisa que está ligada na terra, filho. É por isso que eu gosto quando me pede cura, quando me pede um trabalho, quando me pede paciência, quando me pede alguma coisa que eu consigo ajudar o ser. Porque Jesus mesmo falava as palavras de Deus. Ele falava, faça por ti que te ajudarei. E eu respondo a mesma coisa, faça por ti que te ajudarei. Pronto. Eu não vou te dar o que você quer dessa terra, porque você vai ganhar. Isso não é coisa de preto velho, isso não é coisa nem de Exu bom, viu, filho? Ah lá. Isso não é coisa de Exu bom. Que o Exu sabe coar. Ele sabe coar quando a coisa é boa, quando a coisa é ruim. Porque se ele faz uma coisa que vai amarrar ele e nessa vida, se ele for esperto, ele não faz. Olha aí. Outro caso, vô. Pastor ficou enjoado da evangélica. Chega pro preto velho e diz assim, o que é que eu ganho entrando na Umbanda? Ganhei a mesma coisa que tinha na valagem, Érica. Trabalho. Muito trabalho. Lá ele enjoou por quê, filho? Só me fala por que ele enjoou lá. Então, porque ele acreditou que aqui o Zexu vai dar mais coisa pra ele do que ele ganhava lá. Então, ele já chega o preto velho, o que é que eu ganho? Aí até vou ajudar o nome da Umbanda a ficar mais bem conhecido. O que é que eu ganho? Mas isso aí tem pastor que faz isso. Tem uma igreja grande que faz isso já. Ah. Você sabe que tem pastor que já procurou meu cavalo. Olha. Pedindo coisa. Está sendo um pastor e está sendo um umbandista. Não me venha pedir coisa para esse mundo, filho. Não me venha pedir coisa para esse mundo. Eu te dou ajuda para você ganhar tudo que você quiser com o seu suor. Mas não, isso aqui não é banco? Uma casa da moeda? Por isso que é taperinha mesmo, né, filho? É por isso que é taperinha. Eu trabalho debaixo de uma figueira, já puto de cabelo, gosto mais de framboiano, dá uma ventana, uma venta debaixo dos braços, assim, uma frescância, que muitas vezes o terreiro está cheio de gente e uma energia tão pesada, e a natureza te dá tanta pureza. A trabalhar. E os espíritos da natureza trabalham com nós nessas horas. Se os pobres espíritos da natureza, que são livres, são desapegados do dinheiro, por que vocês que estão bem, sou livre, tem que se apegar ao dinheiro? Esse dinheiro foi plantado nisso aqui pelo diabo, meu filho. Olha. A pior troca de moeda de troca que inventaram aqui foi o dinheiro. Não o dinheiro ouro, o dinheiro. A troca tinha que ser de outro jeito. O ouro só incitou vocês. E se fosse outra coisa? Um dia o dinheiro vai se chamar água. Aí vocês não vão mais dar valor nesse que brilha, mas nesse que sacia. Escreve o que eu estou falando. Seu Gersinho, eu falei para você no começo que você ia crescer e você ia falar com um monte de entidade e ia rodar esse mundo dentro de meu Deus, não falei? Foi sim, senhor. Escreve o que eu estou falando para você. Um dia o dinheiro vai virar água. Olha. Que a água vai valer mais que dinheiro. Vovô, se a pessoa chega pro senhor e fala assim, vô, eu queria tanto entrar na Umbanda, mas eu tenho medo de eu não gostar, depois vocês não deixar eu sair. O que é que o senhor responde? Aí hoje você tinha que estar com medo da carceragem. Se você já entra na Umbanda, tem aquela ponta que fala, pisa na Umbanda, pisa devagar, afirma os pensamentos, que é para não tombar. Não é, filho? É. Se vem na Umbanda de curioso, fica na assistência. A Umbanda não quer nada de você, a não ser que seja a caridade. A sua disposição para ajudar o próximo. A sua disposição para segurar e manter a terreira. a sua disposição para trabalhar na verdade, no amor e em Deus. Não precisa nem fazer, como que chama aquela palavra bonita de ficar fazendo propaganda da religião? É proselitismo. Às vezes eu dou uma de sabido, né, filho? Não carece fazer proselitismo, filho. Não vai lá fora e panfletear. A Umbanda é discreta. E ninguém vai amarrar ninguém, filho. Quem amarra é você. Você que se amarra nas coisas. Depois sai criticando a Umbanda. Tem filho que entra, não. Vai no budismo, sai do budismo, porque o budismo não presta. Vai no cardicismo, sai do cardicismo, o cardicismo não presta. Vai no candomblé, sai do candomblé, o candomblé não presta. Vai na Sichunoê, vai lá, não sai de lá e não presta. Vai nos muçulmanos, vai lá, sai de lá, não presta. Vai no católico, sai de lá, vai lá, não presta. Vem na Umbanda, sai de cá, não presta. Filho, então quem será que não presta? Não é? Sim. Está precisando fazer uma reforma interna bem lavada por dentro. Jesus amado. Vovô, e se a pessoa vai na Umbanda e diz assim, eu só entro na Umbanda se vocês conseguirem curar minha mãe que está entrevada na cama. É legítimo o pedido, né, vovô? É legítimo esse pedido, mas também está escrito na Bíblia, não atentar contra o Senhor, não, como é? Contra o Senhor, seu Deus. Não atentar contra o Senhor, seu Deus, você está desafiando Deus? Imagina eu que sou pequenininho. Mas Deus habita aqui também. Você vê, na Umbanda, se eu fizer um milagre para você, então eu vou fazer um milagre para você. Primeiro, você crie fé. Porque quem vai ter a fé da cura vai ser você. Porque se sua mãe está entrevada na cama, alguma coisa ela tem para pagar. Ah, mas ela era muito boa, você não sabe quem ela foi na outra vida. Porque agora ela está sendo mãe de um juiz, não está, filho? É. Agora ela está sendo mãe de um dragão, tem pior coisa do que isso. Tem coisa mais pior do que ser mãe de um dragão que vem aqui criticar e falar, eu faço isso. Não é um tomar lá da cá, filho. Ah. A própria Iemanjá, de braço aberto, de um lado cai pérola, do outro lado cai flor. A Umbanda é doação. Não é um tomar lá da cá. Se der, é porque Deus permitiu. Nós não somos fazendo de milagre, filho. Aqui na casa de milagre. Tem muita gente que consegue milagre. Aquela moça ali tem um milagre nela, não tem, filha? Louvado seja. Olha o tamanho do bucho. Mas não fui eu que buchei o senhor, não, né, filha? Não. Foi a sua fé? Foi. Aquele moço lá tem um milagre, não tem, moço? Sim. Graças a Deus, né, filho? Você bengala feito eu, mas você tem um milagre, não tem, filho? E eu tenho certeza que você tem milagre também, não tem, filha? Graças a Deus, hein, irmão? E eu tenho certeza que você também tem milagre. Sim. Tudo por meio da fé, né? É a fé que traz. Eu tenho certeza que os filhos que estão dentro da caixinha também muitos têm milagre. Pela fé. Vovô. E aí? Se a pessoa diz assim, olha, eu tenho um terreiro e eu queria juntar força com o seu terreiro. Vamos juntar nós dois, dar a mão, caminhar junto? O que é que o senhor responde? Ué. Pra quê, filho? Pra aumentar a força da Umbanda, deixá-la mais bonita. A Umbanda é bonita. A Umbanda já tem sua... Você, dentro de você tem uns bichinhos pequenininhos. Que tem um monte de coisa. Você é cheio de bichinho, filho. Esses bichinhos formam você. Sim. E cada um é um bichinho. Se juntar um bichinho com outro bichinho para ficar mais bonitinho, deixa de ser um bichinho. É um bichinho aqui, um bichinho ali, que forma Umbanda aqui. Numa festa, uma coisa. Mas você já foi num país onde tivesse dois reis? Não. É a mesma coisa. Você vai num terreno pequenininho, com outro pequenininho, para juntar. Mas mesmo pequenininho, já tem o reizinho dele. É. Mesmo que seja um preto velho com um chapéu de palha, pequenininho. Eu sou mais a favor de catar uma planta e tirar uma muda e plantar mais uma, do que juntar a torre, se fizer tudo ela de novo. Não, não é? Sim. A Umbanda foi feita para tirar a muda, filho, não para juntar a torça de novo. Eu não sei se eu estou errado, se eu estou certo. Não, claro que sim. Tudo é feito às plantas. As plantas dão o exemplo da vida. Tudo que dá fio, a Umbanda dá fio. Os fios foram feitos para ser cuidado, regado, adubado e criar suas plantas. Não foi para ser juntado uma torça de novo. A não ser que a mãe de santo está enfraquecida por uma questão de doença. Aí ela precisa de uma ajuda de um outro terreiro irmão, aí é outra coisa. A pessoa chega na frente do preto velho e diz assim: vô, eu não tenho vergonha de dizer não, eu já roubei, já matei, hoje eu ainda roubo e eu me drogo. Crack, cocaína, mas eu queria tanto ser filho do seu terreiro, você me aceita? Ué, mas o que, que Jesus falaria, meu filho? Oh. Eu falo o que Jesus falaria, vem cá, meu filho. É você que eu vou abraçar com mais gosto. É você que eu... Quantos filhos não me procuram nessa situação, meu filho? É esse que merece o meu abraço mais forte. É, a Umbanda é também é para os errados, filho. Porque eu não estou aqui para julgar quem é certo e quem é errado. Tem igreja que quando o filho, antes do casamento, faz uma coisa com a filha, eles ignoram e mudam até de rua, para nem conversar. Meu filho, se você é torto, filho, se você aceitar o abraço de um velho bengaleiro, venha que eu vou te abraçar. São os mais, a Umbanda é para quem precisa, filho. É esses que eu vou abraçar com mais gosto. Quem fez isso foi São Francisco de Assis, era ele que abraçava os leprosos, não era? É. Eu abraço sem nojo nenhum. Pai Joaquim, que conselho o senhor dá para uma mãe que diz assim: não, meu filho, você não vai para Umbanda não, porque lá eles abraçam ex-presidiário, ex-assassino, abraça gente drogada, você não vai ficar no meio daquele povo não. Que conselho o senhor dá para uma mãe dessa? Ô, oh, minha mãe, você está com uma lepra tão forte na tua língua, vem aqui para te abraçar também. Ela foi vítima, filho. Vítima do preconceito do povo, dos intolerantes, daqueles que não gostam do negro, que para eles a Umbanda é negro. Mas nessas terras de hoje a Umbanda está mais branca do que negro. Vou te dizer uma coisa, tem mais negro velho do que existência preta. Os pretos estão mais incorporados e a existência é tudo branca nessas terras hoje em dia. É. Sabe por quê, filho? Porque Umbanda é para todo mundo. É uma banda que toca numa banda só, filho. Quem conhecer a Umbanda de gosto vai sentir mais vibração no tambor do que na sineta do coroinha. É que ela foi treinada a não gostar dos pretos, filho. Ela foi treinada a não gostar dos pequenos. Ela foi treinada a vida inteira. Que coisa de saravá, coisa do diabo. Eu sinto o diabo, eu falo do diabo. O diabo está dentro de cada um. Mas ela está sendo o diabo quando ela fala isso para ele, porque ela está dividindo a ideia dele. E eu vou dar um conselho para esse filho. Vai na Umbanda, assim. Vai aprender. Vai aprender não só na Umbanda, vai aprender tudo que é religião. E passa pelos três crivos. Porque se a mãe não teve a sabedoria de saber isso aí, o filho pode ser a plantinha que bem regada vai ser uma bela de um pé de lírio. Você gostou do meu pé de lírio? Na ausência de um pé de lírio, qualquer planta vira um pé de lírio, não é? E é bonito isso aqui. É. Olha aí. Tá certo. Vô, estamos chegando aqui nos minutos finais. Dizer ao senhor primeiro que aqui a gente está no mês já dessa publicação que comemoramos 6 anos de diálogo com os espíritos. Que mensagem de aniversário o senhor passa? E começou ontem, né, filho? Foi. Graças a Deus. Quantas vidas, quantas pessoas você tocou, que esses espíritos verdadeiros tocaram. Quantas pessoas puderam saber onde tem a verdade e onde tem a mentira na Umbanda. Quantas pessoas puderam chegar onde existia o preconceito. E às vezes até o conceito de que só tinha ruindade aqui dentro. Quantos corações que não foi aberto, né, filho? Se fosse só uma ou duas pessoas, eu já estava muito contente. Já vai fazer 6 anos, filho? Seis anos. Queria que meu cavalo vivesse bastante para você chegar para bem arcado, mais que eu falar. Estamos chegando nos 60 anos de comemoração. Você ganhou muito crédito, filho. Você ganhou descrédito. É. Eu ganhei descrédito. Sim. Muita gente ganha descrédito. mas nós ganhamos crédito, filho. E nada, nenhuma folha cai do pé se não for a vontade de exame maior. Se você está comemorando, imagina nós. Você conseguiu, meu filho, fazer até algumas entidades, e eu vou falar agora, que não tinha grau de coroado, chegar no nível de coroado por causa da quantidade de gente que conseguiu arrebanhar. Oh, meu pai, graças a Deus. E seu Ventaniel? Ele não queria que falasse, mas eu já falei. Oh, graças. Você sabe que tem um nível dentro de dos Exus, né, filho? Sim, senhor. Ele falou que eu quero começar como espadado. Pois por causa do senhor ele foi coroado. Oh, meu pai, graças a Deus. Então, em nome da espiritualidade que trabalha com esse médium e de muitos médios, eu tenho que agradecer a você. Eu tenho que agradecer a Zambi. Eu tenho que agradecer esse chão. Eu tenho que agradecer essas plantas. Eu tenho que agradecer ao ar que entra pelas veias de cada médium. Eu tenho que agradecer a Irocô, que dá o tempo que vocês dão para poder trabalhar e se dedicar. Eu tenho que agradecer a esquerda que segura na porteira. Eu tenho que agradecer a direita que está no Pongá. Eu tenho que agradecer a Escola de Santo Agostinho, que nos dá o conhecimento para passar pelos filhos. E tenho que agradecer aos corações que são abertos, que escutaram todas as palavras e estão trilhando no caminho da caridade. Porque vocês são tudo filhos de Deus e perfeito. Eu agradeço a Deus que está curado, nem que seja de uma pequena dor, mas eu tenho certeza que esse trabalho de você foi um trabalho de cura. Mesmo que fosse um fio, mesmo que fosse um minuto da minha palavra. E a palavra de todos os guias de luz que trabalharam com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Graças a Deus, né, meu filho? Fala para o Pai Joaquim de Angola. Eu já posso ir, filho? Vovô, tem mais uma coisa aqui que o senhor precisava passar para a gente, como estamos no mês do Natal também. Já passo com a mensagem do Advento, vovô? Mês do Advento. Posso ser repetitivo? Claro que sim, vovô. Nunca é falar demais, né? Maria, quantas Maria, todo dia Jesus nasce todos os dias em todos os partos, filho. Deus nasce toda hora no choro de cada criança, vocês são visitados pelos reis todos os dias, vocês não têm que comemorar essa data, porque tem Luizinha, porque tem aqueles bichinhos de chifrinho que tem neve e tudo, que aqui não tem nem disso. Eu sou mais para colocar um pé de manga e botar a manga em volta dele do que colocar um pinheiro com bola, que aqui não existe isso, né? Mas pensa que Maria é o seu estudo. E se Deus escolheu essa mulher para que esse mestre viesse, ela escolhe o ser, ele escolhe vocês todos os dias. Jesus nasce todo dia, meu filho. Não tem um Natal numa data. Todo dia é o dia do natalício. Todo dia você sabe que uma criança está nascendo e Jesus está nascendo todo dia. Então nessa data eu falo para você, deixa Jesus entrar no seu coração, mas ele espalhar para todo mundo os ensinamentos de amor que ele plantou. Deixa Jesus, quando você quiser pedir alguma coisa para Jesus, lembra que ele também foi menino, não um homem que foi crucificado. Lembra de Jesus menino, que ele também foi pequeno e humano. Lembra daquela criança e deixa, olha para o teu filho e lembra de Jesus. E agradece a Deus por isso. Porque cada um dos seis é Jesus. Cada um dos seis é um mestre. Cada um dos seis é um professor. E Maria, essa que foi escolhida para receber esse mestre, esse José, esse que recebeu um mestre, e esse Jesus que foi o mestre, representa vocês que são a família da Umbanda também. Porque eles, de tão pequenininho que era, hoje são cercados por tantas pessoas. E eles eram desprezados, tiveram que ser até fugidos, porque foram desprezados. E hoje vocês, muitos, são desprezados na Umbanda. Mas não arreda seu pé dali, não. Deixa Jesus crescer todos os dias, cada tambor de Oxalá. E lembra que Jesus também habita aqui dentro. Porque Jesus, ele é, através das suas palavras, a mensagem que muitos mestres deram e vão dar. Então, se nós estamos chegando agora no tempo do Natal, o natalício de Deus, o advento, deixa advir e deixa entrar no seu coração. E que essa noite que você está passando isso, esses dias de festa, seja um dia de muita paz e muita fartura e muito Espírito Santo no coração de cada um. Graças a Deus por esse trabalho, viu, filho? Graças a Deus. Qual que é a sua mensagem final para o dia de hoje, Pai Joaquim? Dividir com os próximos tudo que você tiver. Dividir a sua sabedoria, a sua palavra, o seu alimento, o que você puder dividir. Porque se a planta você tira uma muda, do seu você tira também isso aí também. Para dividir com o próximo. E não olha só se o próximo for seu igual. É se ele for desigual. Que você tem que dividir do mesmo jeito. Em tudo. Dividir o amor, dividir a palavra, dividir o conhecimento, dividir o pão. E aí você vai ver se essa nação e esse mundo não vai melhorar. E não judia das minhas plantinhas nem dos meus bichinhos, viu, filho? Eles também são coisa de Deus. Graças a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo consigo novamente, Pai Joaquim. Quando Deus me vim, com Deus me vou. Graças a Deus. Olha só, como é que é trabalhar com o Pai Joaquim? Já faz quanto tempo que você trabalha com ele? Ah, eu trabalho com o Pai Joaquim há... desde os 18 anos, vou fazer 28. Nossa, 10 anos já. 10 não, 28, 18, 19, 28. Nossa, vai para 39, não é, né? Tempo, vou falar exatamente, faz muito tempo trabalho com o Pai Joaquim. Claro. É, no começo trabalhava mais com o Caboclo Tupinambá. O Pai Joaquim vinha de uma forma muito discreta e depois ele começou a passar à frente do trabalho, né? Mas era mais o Tupinambá. O Caboclo Tupinambá passava mais à frente porque as pessoas procuravam muito mais caboclo. E Pai Joaquim, ele é uma entidade mais tranquila, mais iluminada, mais... Eu aprendo muito com Pai Joaquim. E assim como o Tranca-Rua, que ele era muito talvez, sempre foi irreverente, mas ele era mais grosseiro. E com o tempo foi se tornando simpático. Então eu posso dizer assim... eu evoluo conforme eles foram evoluindo. Ou talvez eles já vieram evoluindo e eu estava evoluindo, estou evoluindo e eles vão sendo quem realmente eles são, conforme eu vou esquecendo de mim. Como é que é? Hoje você tem uma casa aberta? Como é que é? Hoje nós estamos sem teto. Não, talvez isso aqui vai ser gravado mais pra frente. Vamos estar com teto. É? O espaço ficou pequeno, onde a gente estava, aqui do lado. Como é que chama? Gente. Hoje se chama Espaço Mahamantra, mas nós vamos trabalhar sempre no trabalho de Umbanda como casa Nossa Senhora do Rosário. Nossa. Estamos procurando casa hoje, tenho certeza que quando for a gravação já vamos estar com a casa. Começou a vir muita gente, estava pequeno e a gente precisa de mais espaço. Então, em breve, a gente já vai estar com a casa. Está tudo pronto já, só precisa realizar. E a graça também é o seu trabalho, né? Você acaba divulgando e as pessoas procuram e você não espera e a pessoa vem e é bem recebida do mesmo jeito. Claro. Posso dizer que 90% das pessoas que são minhas amigas e próximas de mim hoje é culpa sua. Graças à bondade dos Espíritos de permitir que a gente estude com eles, né? E a sua também caridade de poder falar com eles através do seu aparelho mediúnico. Acho que a gente deve a isso. E vai ser aqui na cidade de São Paulo mesmo. Sim, provavelmente vai ser aqui perto de onde a gente está. Tatuapé. Deve ser no Tatuapé, sim. Então tá certo. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Graças a Deus. Mas é no meio do lodo que brota lotos, não é, filho? Olha. É no meio da podridão. Eu gosto muito da linhagem de Exu do Lodo por causa disso. É no meio do lodo que cresce a paciência e o perfume da mais cheirosa flor. Nossa. E assim é muito Exu instrutor. É através da atitude que você vai saber a santidade da entidade encarnada ou desencarnada. Filho, a verdade está em todos. É arrogância achar que só tem vida aqui. Então é arrogância achar que dentro da pequena Umbanda tem só espírito aqui.